Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Chegou a hora, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este quem vos fala é Luiz Otávio, serei seu apresentador. É, rapaziada, dia 13 de setembro de 2016 e teremos vários assuntos, diversos assuntos no Arquibancada Mac. Sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Ao meu lado esquerdo temos Felipe Kobayashi. Boa noite, Felipe. Qual o seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a semana 1 da NFL. Ao meu centro está ele, Juan Mendes. Boa noite, Juan. Qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos. Meu destaque vai para o Michel Bastos. Vai ficar no São Paulo. Oh, enfim, essa novela acabou, né, Juan? Finalmente. E aqui à minha direita está João Iso. Boa noite, João. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o retorno do Marcial, ao Corinthians. E por último, mas não menos importante, temos Matheus Veloso. Boa noite, Matheus. E qual o seu destaque? Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a Champions League, que começou com vitória do gigante Napoli. É, e começou com goleada do Barcelona também, né, Matheus? Eu acho mais importante. Não sei se você aí viu. Depende do ponto de vista. Bom, mas repercutiremos bastante esse assunto. Vamos começar com o Santos. Solta o hino do peixe. Agora quem dá bola é o Santos, que nesta quarta-feira joga contra o Botafogo às 7h30 no estádio Luso Brasileiro e terá as voltas de Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Vitor Ferraz. O que vocês esperam para esse jogo de quarta-feira? Botafogo vai ter o retorno. O Santos vai ter o retorno do Vitor Ferraz, uma peça importante. É, eu acabei de dizer isso. Calma, tô comentando. Só, tudo bem. Começou tô com comentando. Calma, Luiz. Calma, Luizão. Vai uma peça que vai mudar a defesa do. Vai dar mais solidez à defesa do Santos. Acho que tava tendo aquele rodíziozinho tendo Caju e também tava colocando. Daniel Guedes. O Daniel Guedes. Daniel Guedes fez um jogo muito ruim contra o Corinthians. Pra mim foi um dos piores em campo do lado do Santista. Então acho que o Santos tem tudo pra conseguir uma vitória fora de casa. Eu também acho. Não. Pode ir, João. Pode ir. Obrigado. O Daniel Guedes foi até substituído, se eu não me engano, isso, né? O Zeca entrou na lateral direita e o Caju, né, entrou na esquerda. Mas eu acredito ser um jogo extremamente complicado. O Botafogo está numa fase, né, é isso que eu ia dizer. 5 jogos sem perder. Muito bem. Muito ascendente, né? Exato. E agora Camito é o novo queridinho da torcida e esperança de gols do Fogão. O que eu ia comentar é que eu também concordo com o Juan, porque a zaga do Santos vinha muito inconstante, então agora eu acho que com a volta do Vitor Ferraz vai conseguir ter mais estabilidade. Aí. O Santos tem reforços importantes, mas Botafogo empolgou e vai endurecer o caldo. Endurecer o caldo pra cima do Santos. Minha pergunta para você, Matheus Veloso. Diga. Botafogo briga para o G4? Acho que não. Também acho difícil, né? Eu não sou o Matheus Veloso, mas eu diria que é difícil. Mas nós dois somos um, Cuba. Ai, meu Deus. Eu diria que empolgou. Se manter essa toada de vitórias, podemos ter uma surpresa. Não, porque o elenco do Botafogo é muito limitado. É, o problema é o elenco. É aquela empolgada básica que depois... Dá umas 5-6 rodadas de... Se der um azarzinho aí o Camilo machucar... Eu acho que a fase boa vai... Eu acho que o Botafogo deixa de brigar pelo rebaixamento. Não passa isso a brigar pelo G4. Mas Sassá, Lotelli e Neilton, né, o novo Neymar. Meu Deus. Forma a dupla de ataque do Botafogo e estão marcando bastante gol nos últimos jogos. É, vamos ver se vão permanecer aí com esse desempenho. Bom, por um lado, o Santos terá a volta dos seus destaques... E, por outro lado, infelizmente para os torcedores santistas, Copete será a grande ausência da partida, além de Paulinho sem condições físicas. Por isso, Walterson, que vem da base, pode substituí-lo no jogo contra o Botafogo. Meu Deus. Quando se trata de jogadores da base do Santos, eu não costumo muito criticar, porque geralmente esses caras sobem e chama a responsabilidade. E dão então, conta do recado, né? Dão conta do recado. Acho que o Walterson pode surpreender os torcedores também. Mas quantos anos tem o Walterson? 21 anos. 21. Rafaela fez, por sinal, vamos destacar, né, a produção da Rafaela, muito bem feita. É, colocou então. Até a idade do jogador aqui. Ah, ela colocou. Mas com 21 anos, é um jogador já maduro já pra, no futebol. 21 anos já tem uma rodagem. Ele é bom jogador, Flavião? Ele sendo do Santos, né? Flavião não disse que é uma promessa. É uma promessa que pode dar certo. É, mas ultimamente o Copete, né, não tem feito boas apresentações pelo Santos, né? E eu acho que não vai ser uma falta sentida, como foi do Lucas Lima, Ricardo Oliveira e do Vitor Ferraz. Exato. E como o João deu o prognóstico do desempenho do Botafogo, eu quero saber de vocês o prognóstico agora do Santos para esse campeonato, para continuidade. Ah, acho que o Santos vai brigar pro Libertadores. Também título acho que já não é mais... Não é um objetivo do time. Mas Libertadores é possível ainda. O time, se continuar jogando como fez contra o Corinthians agora, fez um segundo tempo mais sólido, tem tudo para conseguir uma vaga na Libertadores. É, eu acho que o time do Corinthians, o elenco do Corinthians é inferior ao do Santos. E por isso o Santos dúvidas. Leva vantagem. Eu lembro que semestre passado ainda, a gente falava do Santos como um daqueles candidatos a ficar no meio da tabela. Um campeonato bem Santos, a gente como falava. Como de costume, né? Só que agora, hoje em dia, parece que tá mudando isso. O jogo virou, não é? O jogo virou, E respondendo a pergunta do Luiz, se o Corinthians ainda tá tentando brigar por título... Eu acho que o Santos tá melhor nessa briga. Muito bem colocado pelo Matheus. Título pra mim só tá entre Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Não concordo tem, com o Santos não tem como brigar por esse... Tem peça pra repor, tem como compor o elenco, mas eu acho que a obsessão do título já não é mais realidade. É, a falta do Gabigol é muito sentida, deu até pra perceber pelo jogo. Mesmo o segundo tempo bom do Santos contra o Corinthians... Que a falta dele é muito sentida, né? E o Copete é um jogador, eu já tinha comentado aqui uma vez, o Copete é um bom jogador, mas esperar que ele faça as atuações do Gabriel não vai ser a mesma coisa, né? Então a torcida do Santos também tem que ter essa maturidade e levar em conta que não é o mesmo jogador. O Santos também tem sofrido muito com a inconstância do Lucas Lima. Exatamente. Né? Depois que ele voltou da seleção. Já tem um tempo também, ele não é o mesmo jogador, tá mais sumido no jogo. Tá em uma fase, parece. Tá em uma fase. Não tá mais... Camisa 10, tá pesando? Ah, você acha que pode estar. Um jogo com ela, será que não tá pesando? Acho que não é só isso, porque ele já vinha numa fase... Ele já tava declinando. Meio irregular, assim, há um tempo antes de receber a 10. Pode ser que tenha agravado a situação. Vai que a pressão aumentou. Só vamos saber ao longo do tempo. Eu acho o Lucas Lima, não sei se vocês concordam, mas um pouco mascarado. Um pouco? Não entendi. Eu acho que ele pensa que joga muito mais do que ele realmente joga. Ah, sim. Tá polêmico hoje. A gente fez muita questão de exaltar ele, né? Todo mundo falou, nossa, Lucas Lima. É, o novo Ganso. Talvez isso pode ser um pouco também de culpa da mídia. Uma explodida no ego dele, né? A moral dele a gente colocou lá em cima. Colocamos no pedestal como fosse a esperança, o nosso último camisa 10 clássico. Exato. Até porque o Brasil sofre carência ainda, né? Com essa posição. E o Lucas Lima esperou ser vendido para a Europa, né? Tanto na janela do começo do ano, quanto essa aqui do meio do ano. É, porque né? Ele esperava um time melhor, né? Eu lembro que ele recebeu uma proposta do Porto, não lembro agora de valores, mas ele queria um time melhor. Depois ele recebeu uma sondagem da China, mas não agradou também. E aí eu acho que ele quis um time como, por exemplo, o Sevilha, né? Que é o time do Ganso agora, mas a proposta não chegou. Então talvez o problema não seja o futebol também. Podemos apontar que o empresário tá complicando, porque se o empresário do André conseguiu colocar ele no Sporting, né, acho que o Lucas Lima tem espaço em time maior. Às vezes o empresário faz a cabeça do jogador pelo lado negativo, eu penso. Por quê? Talvez o jogador queira se transferir, mas o empresário apenas preocupado com a questão financeira não autoriza e o futebol de jogador fica em segundo plano. Pode acontecer do empresário falar que vai chegar a proposta de clube maior, o jogador fica na esperança, a proposta não chega, isso pode derrubar um pouco a moral, o jogador pode... Se bem também que a proposta que recebeu da China, digamos, financeiramente era perfeita. Financeiramente é indiscutível, mas é... Pro jogador. Mas é aquele negócio de pegar a carreira e jogar no lixo e fazer o dinheiro. Pro Renato Augusto e pro Paulinho, isso não tem mudado muito, né? Mais ou menos. Acho que o desempenho deles não é nem perto. Mas tá na seleção, cara. Tá na seleção, mas acho que não por muito tempo. Peça de confiança do Tite. Bom, para fechar o bloco do Santos, vamos à provável escalação do jogo dessa quarta-feira. Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na lateral direita, Luiz Felipe e Gustavo Henrique fecham a zaga e Zeca na lateral esquerda. Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e Vitor Bueno, Jean Mota ou Walter ou Vecchio no ataque e completando Ricardo Oliveira. Muitas dúvidas. Dá pra vencer o Botafogo? Walter ou Walterson? Walterson, perdão. Walterson. E eu tive a informação que o Luiz Felipe sentiu a panturrilha, se eu me lembro bem. É que ele ainda está aqui escalado, mas já que vocês têm a informação de pronto, né? Eu acho que deve ser o substituto David Braz, né? É o substituto natural. Não sei se tem essa confirmação que ele é. Produção chega aqui a mensagem que será o David Braz escalado no lugar do Lucas. Vocês querem dar um palpite para o jogo dessa quarta-feira? Olha, eu vou apostar no Santos. Vou apostar uma vitória do Santos por 2-1. Eu aposto no 2-2. Aposto 1-0 Botafogo. Quanto eu vai... aposto no 2-2 também. Quanto vai ser, Flavião? Bom, não obtivemos o áudio do Flavio. 1-1. Acho que vai dar empate. O Flavio não tá muito otimista, né? Ele já tinha, no jogo entre Internacional e Santos, ele já previa o resultado negativo pro Santos, mas já... ele disse que o Santos fora de casa não é o mesmo. Já falamos bastante aqui do Peixe. Vamos um pouco pra Barra Funda, vamos falar do Tricolor. Solta o hino do São Paulo. Vai lá, vai de coração. E finalmente a novela Michel Bastos chega ao seu fim. Ele fica após conversa com Marco Aurélio Cunha. Isso mesmo, Marco Aurélio Cunha conversou com Michel Bastos, o Mac, como é torcido conhecido pela torcida São Paulina aí, conseguiu convencer ele a ficar no clube. Ele falou que ele abre aspas para Michel Bastos. Senti que ele está totalmente dentro do São Paulo. Quer dizer, Marco Aurélio Cunha, desculpe. Senti Tudo que bem. Ele está totalmente dentro do São Paulo. Ele falou que estava chateado e disse que iríamos ajudá-lo. Faltou dar proteção a ele. Então acho que agora o Marco Aurélio trouxe uma confiança a mais para ele. E eu acho que pode ter tudo para dar a volta por cima no São Paulo. Eu tinha visto ontem a notícia, lógico que foi antes dessa informação do Juan, mas um boato de que, lógico, tinha um interesse. Não é uma bomba? Não é uma bomba, mas foi um boato. Tinha visto que o Michel Bastos interessava o Inter, o Cruzeiro, o Palmeiras e o Corinthians. E ao Corinthians, o Timão tinha oferecido em troca o atacante Luca. Não sei se essa informação procede, mas foi um boato que eu vi. Mas eu acho que o Luca não gostaria, né, de se transferir ao São Paulo, porque ele é declarado corintiano, né? Jogador de futebol hoje em dia aceita o time que tá pagando. Então eu não acho. Claro que é uma coisa que não teve uma apuração, é um boato, né, como eu disse, um rumor. Mas eu acho que caso venha ter algum desenvolvimento nesse assunto, o Corinthians sairia ganhando, porque o Michel Bastos é um jogador diferenciado, já jogou na Europa, e o Luca no Criciúma, né? E no Corinthians. A torcida do Atlético Mineiro também tá pedindo a troca, Dátolo e Michel Bastos. Nas redes sociais tava todo mundo falando, vai embora, tava xingando o Dátolo, vai embora, e etc, né? Aquelas palavras que a gente não pode repetir aqui, e falando, traz o Michel Bastos, que pelo menos ele é brasileiro, não é tiriça. Olha, se eu fosse dirigente do São Paulo, eu rejeitaria a troca entre eu também. Dátolo e Michel Bastos. Vocês acham que não vale? Eu acho que não vale. Mas tem que ver o momento futebol de também, um é melhor, tem que ver o momento. Exatamente, eu acho que o Michel Bastos não tem mais clima pra ficar no São Paulo, desculpa. Exatamente. Não isso. Tem mais clima. Eu não sei até que ponto é bom pro São Paulo e pra ele até. Exatamente. Eu acho que pra ele seria positivo no Atlético Mineiro, viu? Buscar novos ares, nunca... Mas vai jogar onde? Não tem espaço pro Michel jogar ali no Atlético. Tem futebol pra virar titular, eu acho. Acho que o Dátolo no São Paulo é muito arriscado. Eu acho que cairia como uma luva, viu? O jogador em si, ele é muito bom, só que vem ele é muito inconstante, principalmente fisicamente. Pra essa temporada, pode ser que não seja a peça principal, mas acho que pra próxima, eu acho que ele seria um bom reforço. Pode ser que sim, pode ser que não. O tempo dirá se realmente se concretizar essa negociação, né? Exatamente. Então eu acho que o Dátolo não vem, Michel também não vai ficar tudo por elas. Vai ficar tudo igual, né? E a contratação de Marco Aurélio, a volta, né, na verdade, de Marco Aurélio Cunha vai ser, na minha opinião, muito proveitosa ao time do Morumbi. Com certeza. Eu mesmo. A torcida do São Paulo confia muito nesse nome, né? Nesse executivo. Já viveu tempos dourados no tricolor, muitos títulos. Então... E ele consegue blindar o elenco, né? Sim, ele consegue. Ele passa com uma confiança pro jogador que é impressionante. Vê-se pouco disso hoje em dia, né? Nas diretorias. Geralmente sempre tem aquela briguinha entre jogador, diretoria, aquele clima ruim. E ele consegue fazer diferente. Então acho que esse é o diferencial do São Paulo para dar a volta por cima no campeonato. É, ele fez uma boa gestão, né, no tempo que ele passou, e tanto ele quanto, né, o Muricy Ramalho são tidos até hoje, né, como salvadores da pátria, os apaziguadores, e eu acho que é totalmente benéfica esse retorno aí, só tende a melhorar o clima no São Paulo, porque eu costumo dizer que o clube, hoje, mesmo, ainda mais no Brasil, o clube que é bem gerido e que as informações de dentro não são vazadas para a imprensa, tende a ter sucesso. Então, é o caminho certo pro tricolor voltar aos trilhos. Concordo, até porque a gente tem esse exemplo no Palmeiras, que era uma desorganização completa 3 anos atrás, e agora o Verdão parece ter dado a volta por cima e surtindo efeito dentro de campo, que é um reflexo, obviamente, de uma organização interna. E só para contextualizar o ouvinte, né? O Marco Aurélio Cunha, ele chegou ao São Paulo em 2005 e permaneceu até 2011. Só saiu por conta de divergências com o então presidente Juvenal Juvencio. É complicado. Falando do jogo, né? Vai ter São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Exato. Nesta quinta-feira. Às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite. Será que o Michel Bastos vai jogar esse jogo? Eu penso que no banco. Eu penso que vai ser relacionado. Relacionado vai. Inicia entre os titulares. Deve entrar para ganhar uma moral. Para reconquistar a confiança. Um ritmo de jogo também, porque ele tá não sei quantos jogos... Ele estava contundido, voltou a treinar com o elenco justamente na época em que houve a invasão. Já faz um tempinho então que ele... Por conta disso ele quis permanecer recluso do elenco. E só voltou agora com a conversa com o Marco Aurélio. Falando em jogadores com situação indefinida no São Paulo, né? Como o Michel Bastos, o Kelvin também, né? O Porto falou que não vai renovar o empréstimo com o São Paulo, não vai negociar o jogador, quer a volta dele. Viu que ele tem potencial para jogar no time, mas o jogador, em contrapartida, quer ficar no tricolor paulista. Mas eu ouvi dizer que o São Paulo não vai fazer esforço. Vai medir esforços pelo Kelvin. Até porque não tem dinheiro, né? Exatamente. Até porque, com certeza, o Porto, que não é bobo nem nada, vai pedir um pouquinho de dinheiro, pelo menos uns 4 milhões de euros, né? Porque eles vendem muito bem, né? Muito bem. Ou jogadores da base também, né? Eles costumam pedir jogadores em troca. E o Kelvin também não é bobo, porque se ele sabe que se ele voltar pro Porto, ele não vai ser titular, né? É verdade. Ele já tá no Porto há uns bons anos e nunca... Sempre emprestado, sempre rodando em time menor. E qual é a previsão da continuidade do tricolor no campeonato? Olha, eu acho que o São Paulo pode dar a volta por cima, como a gente falou aqui agora com a Marco Aurélio Cunha na diretoria, o Michel Bastos define a situação. Eu acho que o São Paulo tem recursos para dar a volta por cima, subir na tabela, mas também vai ficar ali, né? No máximo, em nono. Na metade da tabela, vocês acham que o São Paulo corre risco ainda de rebaixamento? No momento, eu acho que ainda corre, só que eu acredito que vai ter... A longo prazo, eu acho que não. Eu acho que vai ficar ali no meio da tabela e vai fazer aquele campeonatinho. Concordo plenamente com o Felipe. É uma fase ruim, um momento de estabilidade vivido pelo São Paulo, mas diferentemente do Palmeiras em 2014, o São Paulo tem peças melhores e não corre risco, porque tem muito time pior que o São Paulo, por mais que estejam também em fase ruim, muito pior. Então acho que um décimo lugar, coisa do tipo assim, é o que o tricolor deve rumar nesse Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil, porque o São Paulo perdeu o primeiro jogo, só para contextualizar novamente, ouvinte, o São Paulo perdeu o primeiro jogo em pleno Morumbi, 2-1 para o Juventude, e agora no dia 22 de setembro enfrenta o mesmo Juventude agora no Rio Grande do Sul. Olha, jogo perigosíssimo, né? Juventude fora de casa, a gente sabe que no futebol não tem time bobo, então eu acho que o São Paulo tá correndo um risco muito grande de perder a vaga. vai ter que se redobrar em campo e eu acho que é um placar bem difícil de reverter. Eu acho que até mesmo se conseguir reverter esse resultado, num futuro bem próximo não passa muito longe da Copa do Brasil, não. Olhando o chaveamento, se passar de fase, tem risco de pegar o, acho que é o Fluminense, não é? Olhando a tabela. Não, haverá um novo sorteio. Ah, um novo sorteio? Ah, então, menos mal. Mas o Fluminense pode também... ser pior. No cenário que você falou aí, Fluminense não é grande coisa, não. Tem pra mim pior. Tá bem melhor que o São time Paulo. Tá bem melhor que o São Paulo. Ah, com certeza daria trabalho. Aguardemos os próximos episódios, né? É. Agora que já falamos bastante do tricolor, vamos pular o muro. Vamos pular o muro. Vamos falar do Verdão, tá com o hino do Palmeiras. Quando surge o verde imponente no gramado em que a lua... o Palmeiras que enfrenta a decisão antecipada. Que jogo! Quarta-feira, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. 30 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e vários setores já estão esgotados. Será um grande jogo. Mesmo com aquela punição da CBF, o Palmeiras vai conseguir dar bastante público para o jogo, apoiar seus jogadores. Eu acho muito importante essa fase que a torcida do Palmeiras vive com o time, essa relação tão próxima. Estão comparecendo em quase todos os jogos. O Palmeiras mantém uma média de público muito boa. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para continuar em primeiro lugar. Eu acho que vai ser uma prova de fogo contra o Palmeiras, né? Porque, afinal de contas, vai ser contra um dos principais candidatos ao título também. Sim. Então, o cheirinho de guerra. Então, eu acho que vai ser um jogaço e eu não conseguiria apontar um favorito, não. Mesmo sendo em casa. É um confronto direto à disputa do título. Palmeiras vai ter dificuldade, mas acredito que deva sair de campo com a vitória. Muito bom o número de ingressos vendidos, como o Rua disse, uma bela fase da torcida com o clube, depois de alguns capítulos, alguns anos lamentáveis. A nova arena também impulsiona bastante isso. É um conjunto de fatores, a fase do Palmeiras está muito melhor do que nos anos anteriores. Diretoria muito mais organizada. Diretoria muito melhor, estádio novo, são todos fatores positivos que influenciaram muito a relação clube e torcida que tem atualmente. Agora, um fator determinante nesta partida será a ausência de Gabriel Jesus no ataque do Palmeiras. Exatamente. O técnico Cuca vai ter muita dor de cabeça para escalar o ataque. Tem pelo menos 5 opções, né? Rafael Marques, Eric, Lucas Barrios e o Leandro Banana, o jogador que fez 5 jogos até agora. E que durante a próxima semana terá Alexandro, reintegrando o grupo após o doping falso. O que você acha dessa ausência? Essa ausência tão importante aí, o artilheiro do Palmeiras na temporada. Não tem quem suprir, né? Com a mesma qualidade como o Jesus. Mas é um jogo muito decisivo, importante. E nessa hora, eu acho que o técnico tem que colocar um jogador experiente que possa dar conta do recado. E dentro das possibilidades que você falou, Juan, acredito que o Rafael Marques seria o cara mais ideal. Até porque eu gosto muito do estilo de jogo dele. É um cara que não fica preso na área. Mas contra o São Paulo ele não foi muito bem, não. Mas pô, toda vez ele não vai jogar bem, até porque ele não é um exímio jogador, mas eu acho ele muito bom para grupo, muito... A função que ele desempenha é muito... ele é muito polivalente, né? Pode jogar em qualquer posição do ataque, pode jogar até no meio, se for preciso, né? Na época que ele fez muito sucesso no Botafogo, e eu acho que jogo grande é um jogo bom para ele. Eu acho que esse é o momento do Eric mostrar futebol agora no elenco do Palmeiras. Jogador que foi muito caro aí para os cofres do Palmeiras. E ele é um jogador veloz, é uma boa opção para o técnico Cuca colocar um jogador rápido contra essa defesa do Flamengo, que também está bem postada. Rafael Vaz e Hever. Não é Donati? Hever. Não, Donati é banco. Donati é banco, então. Precisa de um jogador rápido para poder conseguir driblar. O Palmeiras, se for iniciar a partida com o Eric, pode explorar bastante essa fragilidade defensiva do Botafogo, do Flamengo, que é a falta de velocidade na defesa. O Hever não é muito veloz. O Rafael Vaz, para zagueiro, ele é veloz, mas explorando o lado do Hever é possível sim desarmar a defesa do Flamengo. E, na minha opinião, se o Palmeiras vencer a partida, encaminha o título brasileiro. Eu também concordo com você. Confronto concordo. Mais do que direto. Determinante para... É uma final antecipada, né? Palmeiras e Flamengo vai ser um jogo duríssimo. O jogo vai ser no Rio de Janeiro? Não, pô. Não, não, não, não, isso é verdade. Você falou no começo. Acabou de dizer, perdão a minha falta de atenção. Deu branco. Perdão ouvinte, perdão bancada. Mas eu acho que o Palmeiras vai sair vitorioso. Eu não acredito nisso, infelizmente, infelizmente, mas eu acho que vai dar um empatezinho ali, que vai embolar assim, né? Tudo, sabe? É. Vai deixar mais emoção ainda. E eu acho que outro grande trunfo do Palmeiras é a sua zaga, que na bola aérea, na minha opinião... Tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, exatamente. Só Vitor Hugo e Mina, eles se projetam muito e na minha opinião, fazem toda a diferença. Tem o retorno do Jean e do Mina, né? E o Jean fez muita falta durante o jogo contra o Grêmio. O Tite foi... digamos que improvisado, mas ele tinha experiência para jogar ali na lateral direita, né? Se eu não me engano, no Audax ele jogava, né? Era um time que não tinha posição, ele mas jogava em tudo. Lateral, volante, meia, mas não foi a mesma coisa. E o Jean é bom batedor de falta, de fora, né? Da área. Fora da área, tanto para direto pro gol quanto para escanteio, fez muita falta. E o Mina tem uma impulsão muito grande, né? E já gostava dele do tempo do Santa Fé, né? E eu acho que é uma dupla, talvez a melhor dupla do Brasil atualmente. É, a zaga do Palmeiras realmente está chamando muita atenção. E eu também, eu acho que, se não a melhor, é uma das melhores, com certeza, daqui do Brasil. E não tem como falar da boa fase do Palmeiras sem citar o goleiro Jailson, né? Que aos 35 anos, jogando pela primeira vez a Série A, tá dando conta do recado e a torcida esquece um pouco da lesão do Praz. Quem diria? Já vi palmeirense dizendo que quer o Jailson pros pontos corridos e o Praz pro mata-mata. Hein? Igual o Barcelona fez no ano passado? É, mais ou menos. O Palmeiras, né, tá no nível do Barcelona, né? Digamos. Isso não dá muito certo. Não, né? Acho que o Barça sempre... tá baixo até. Isso não dá muito certo, né? Empolgou. Sempre dá um conflito aí com os goleiros, sempre reclamam muito desse tipo de rodízio. Então, não é à toa que o Bravo foi embora do exatamente. Do aquela, ficou bravo. Aquela famosa empolgada. O Palmeiras também vai ter uma sequência muito difícil no Campeonato Brasileiro agora, não é? Acabou de pegar o Grêmio. Se restabiliza aí, Juan. Precisa dar uma respirada, né? Pegou o Grêmio fora de casa. Exato, 0-0. Flamengo, só confronto importantíssimo para ficar no G4. E na próxima partida, nada mais, nada menos do que um derby, né? Contra sábado, o Corinthians. 4 da tarde, né? Exatamente. Olha na aí. Arena Corinthians. Que dificuldade. Tem que mostrar o valor do seu elenco agora na sequência. São jogos difíceis, mas é oportunidade, né? Se o Palmeiras sair com bons resultados, encaminha o título, como já foi dito. Então, não tem que ser encarado como uma dificuldade, mas como uma oportunidade de sagrar-se campeão. Pelo lado bom das coisas, não é mesmo? Sempre. Exatamente. Bom, repercutiremos muito amanhã ainda esse jogaço de bola, mas agora vamos pra Itaquera, vamos falar do Corinthians. Solta o hino do Timão. Salve o Corinthians! O Corinthians que após sair derrotado da partida diante do Santos na Vila Belmiro, enfrenta o Coritiba no Couto Pereira às 9h45. Jogo difícil, com certeza, nesse brasileiro que o equilíbrio é a marca, sempre é, na verdade, mas esse ano eu acho que tá mais ainda. É um jogo que, olha, sinceramente, eu costumo dizer que os jogos do Corinthians nos últimos tempos é sempre você pode esperar qualquer resultado, empate, derrota, vitória, você não consegue cravar. Como num jogo perder. De futebol, né? Qualquer resultado pode acontecer. Mas o que eu quero dizer é que, pro ouvinte não falar, ué, o que esse cara tá falando? É que não é igual o Palmeiras. Eles se acham louco, você que... Não, eu entendi o que o Iso quis dizer, é que atualmente, pro Corinthians, todo jogo é um jogo difícil. Não tem uma perspectiva. Não tem aquele jogo, por exemplo, que você fala, não, esse jogo o Corinthians vai ganhar. Você não tem que esperar, o Corinthians não tá mostrando bom futebol. Corinthians é imprevisível, Matheus? É muito imprevisível, tá bem constante, não ainda joga mais bem com em casa, nem fora. E qualquer resultado, como disse o Iso, é muito possível e não tem essa de surpresa, zebra, nem nada do tipo. Vimos aí no grande segundo tempo que o time fez contra o Sport e o ótimo também, talvez eu acho que até pela dificuldade do jogo, um clássico contra o Santos, o primeiro tempo foi muito bom mesmo, o Corinthians teve até criou chances para matar o jogo, né? Mas também é muito inconstante, né? Não é nada regular e exemplo dos últimos dois jogos, né? Tanto o segundo tempo do Sport, o primeiro tempo do Sport e o segundo do Santos foram muito ruins. E apesar do belo gol corintiano, foi muito fraco o primeiro tempo entre as duas equipes. Foi fraco, mas isso mostra a inconstância do clube. Se nem em um jogo ele consegue manter um padrão de jogo, jogar bem o jogo inteiro, tal, ele não vai conseguir emplacar sequências boas ao longo do campeonato. Vocês acham que essas oscilações de tipo primeiro tempo bom, segundo tempo ruim, tem a ver com as substituições que o Cristóvão tem feito? Vocês acham que ele tem substituído mal? Principalmente sacado o Marlone, então, que estava fazendo uma boa partida, sim, era o ponto fora da curva, e o Rodriguinho, que deu uma bela assistência para o próprio Marlone, eu acho... Ele tirou também o Gustavo e colocou o Marquinhos Gabriel, que está jogando mal. Na verdade, a explicação que o Cristóvão deu após o jogo, de que ele tirou o Gustavo, foi porque ele queria reter a bola no ataque. Mas aí eu me pergunto, como ele queria reter a bola no ataque sem um pivô, sem um atacante de verdade? O Corinthians tem um cara que pode fazer essa função, que é o Gustavo. E ele tirou, colocou o Luca, que ele fica perdido nitidamente no ataque corintiano. Se já pela esquerda, pela ponta, ele já não é um craque, colocá-lo no ataque como centroavante único, isolado, ele não vai fazer essa função corretamente. E também outro ponto que vocês não falaram, mas de qualquer maneira, Giovanni Augusto, apesar de que, pelo que eu vi, ele foi substituído por cansaço, colocar o Williams, né, naquela posição dele, que o Giovanni estava jogando mais ali como volante, mais aquele estilo antigo do Tite do 4-1-4-1, acabou mesmo com a liga do meio-campo do Corinthians, que tinha envolvido muito bem o Santos no primeiro, né? E o Williams tem uma saída de bola, né, comprometida, e isso chamou muito o Santos. O Cristóvão, ele precisa arranjar um momento para ele errar no jogo. Às vezes ele começa com errar o time no começo logo. Completamente errado. Que comentário. Mas você acha válido, Matheus? Porque o torcedor do Corinthians pega muito no pé do Cristóvão, sendo que o elenco também não é essas coisas, né? O elenco é que o problema é o padrão, o nível Tite que o Corinthians está acostumado. Que o elenco não é essas coisas há um tempo já. Exatamente. Mas o Tite fazia o time jogar muito. E o Cristóvão... Desculpa aí. Não, então, pode completar. Mas o Cristóvão tá muito abaixo do nível do Tite. Eu acho que tá abaixo do nível... de técnicos brasileiros. Abaixo do nível da Série A. Abaixo, muito então, abaixo do não, nível muito do Tite. Mas eu acho que ainda assim poderia buscar algumas opções melhores, mas isso não vem ao caso. Então eu acho que é uma discrepância muito grande entre certeza. O Tite e o Cristóvão, e aí a torcida acaba perdendo a paciência com o técnico. Eu ainda acho que o Cristóvão virou o técnico do Corinthians por corte de gastos também, né? Porque o Tite ganhava um dos maiores salários do Brasil. E... foi o único que quis dar cara a tapa, porque o Corinthians sondou mais de 10 técnicos e nenhum quis assumir esse posto que o Tite deixou, porque convenhamos, uma grande responsabilidade. Foi um grande legado. Só que, com certeza. Só que eu acho que o Cristóvão, no primeiro... Cristóvão. É espanhol, cara. No primeiro tempo, acho que baixou o espírito do Tite, acho que ele deu uma ligada pro Tite e falou assim, como que você fazia pro time render? Aí ele falou, então, você coloca no 4-1-4-1 e fala a escalação pro Cristóvão. Aí ele falou, tá bom, então vou colocar. Botou o Camacho de primeiro volante, Rodriguinho, que parecia o Messi durante o primeiro tempo, e o Giovanni Augusto. Aí no segundo tempo ele falou assim, não, agora eu tenho que usar as minhas técnicas. Aí ele botou dois caras, acabou com o time, chamou o Santos, levou a virada pela imposição física da equipe paraiana. Como eu disse, ele procura um momento pra errar durante o jogo. Exatamente. Não, pode concluir. Conflitos aqui. É que o Cristóvão... tem jogos que ele começa muito mal com o time, mas aí eu fico surpreso e até feliz pelo futebol brasileiro, porque ele consegue arrumar o time e aumentar o desempenho, melhorar o jogo, deixar o jogo mais bonito. Mas tem vezes que faz o completo oposto e eu não entendo por que isso. Ele... não sei, eu não consigo entender o que se passa na cabeça. Aceite, Matheus. Não, o Corinthians não terá outro Tite, eu estou Matheus, indignado. Aceite. Não, não é nem a falta do Tite. É tentando entender o que se passa na cabeça do Cristóvão. Porque ele não percebe que certos jogadores não dão certo e insiste em certos que não vão dar certo, não tem jeito. Ousadia. Mas repercutiremos bastante ainda sobre o Corinthians, sobre o Cristóvão Borges, né, Matheus? Mas por enquanto deu de primeiro bloco, no segundo bloco tem muito mais, não saia daí, voltamos já!

seu aí, meu arredondo, o meu aqui. Estamos de volta para o último bloco do Arquibancada Mac e o Iso aqui pedindo de forma impaciente para dizer o destaque dele do Corinthians. Pode dizer. Só para não deixar em branco, o Marcel, volante, revelado pelo próprio Corinthians, está de volta após empréstimo do Cruzeiro. Ele retornou após 9 meses, não teve sucesso, disputou apenas 5 jogos no time mineiro e eu acho que pode ser uma peça que faltava nesse meio campo do Corinthians. Espero que seja aproveitado porque tem grande futuro. Exatamente. Agora sim, encerrando o primeiro bloco. De fato, vamos viajar um pouco. Vamos viajar um pouco. Cadê o avião? Cadê o avião, Flavião? Porque vem aí Liga dos Campeões da Europa. E hoje a fase de grupos deu início. Sua primeira rodada da fase de grupos. E o nosso correspondente internacional, Bruno Paganini, dirá como foi esta rodada. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luiz, a todos da bancada. O Paris Saint-Germain empatou 1-1 com o Arsenal no Parque dos Príncipes. No grupo A ainda, o Basel empatou 1-1 com o Ludogorets. É um trabalho. No grupo B, Dinamo Kiev 1, Napoli 2. Aí. Benfica 1, Beşiktaş também 1. Bem. Pelo grupo C, Barcelona 7, Celtic 0. Bayern de Munique. Bayern de Munique 5, Rostov 0 pelo grupo D. E também pelo grupo D, PSV 0, Atlético de Madrid 1. Lembrando que pelo grupo C, a partida entre Manchester City e Borussia Mönchengladbach ficou empatado, foi adiado por motivos climáticos, visto muita chuva na cidade de Manchester. Muito bem, muito obrigado pela participação. Veremos muito ainda o Bruno aqui no decorrer do semestre nesse programa. E o que vocês podem destacar dessa primeira rodada? O Barcelona é óbvio, até pelo resultado Liga dos esmagador. Campeões, sua linda, que saudade que eu tava de você. Parece só jogão, é só jogão. Não tem aquele jogo que você fala, meu Deus. Até Basel e Ludogorets deve ter sido um jogo maravilhoso. É tipo a Copa de 2014, né? É, tipo a Copa. Como um jogo com Jonathan Cafu e São Cafu. Paulo pode ter sido ruim? Não tem como. Ele era craque, hein? Nossa, eu lembrando que o Ludogorets, que eu não sei sinceramente o país... Bulgária. É. Bulgária, muito bem. Se informe antes, por favor, João. Produção é pra isso, né? Continua. Tem também o Natanael, que era lateral esquerdo do Atlético Paranaense, e mais uns gatos pingados lá que não fizeram muito sucesso no futebol brasileiro. É, mas olha aí, tivemos além desse jogo aí que realmente, vamos reconhecer, estava abaixo do nível dos outros, tivemos um grande jogo em Barcelona, hein? Mais uma vez a gente viu o show do trio MSN aí, Neymar, Messi, Suárez, Iniesta, brilha. Iniesta, né? Que não dá pra Iniesta, é verdade. E novamente a vítima é o Celtic. O Celtic sofre na mão do Barcelona na Liga dos Campeões. E no futuro o Manchester City, que não vai escapar, na minha opinião, com Pepe Guardiola, sem Pepe Guardiola. Será? Eu acho que o Manchester ganha os dois jogos. Opa! Ô louco, hein? Palpite arriscado. Cravou! É o famoso modinha, né? Modinha é assim mesmo. É, o Matheus é. Não, pode... Aposto que se fosse no ano passado sem Pepe Guardiola, Matheus não diria mais. Não diria. Mas eu falo o que eu acredito que vai acontecer. Eu acho que o Manchester vai ganhar. Não tô torcendo os dois jogos, Matheus? Pro ouvinte? Eu acredito que é o que vai acontecer. Não é que eu tô torcendo para o Manchester ganhar. Só estou dando meu palpite, analisando friamente os jogos. É, já antecipando aqui, antes de você concluir, João, o confronto entre Barcelona e Manchester City ocorre na quarta-feira do dia 19 de outubro no Camp Nou. Lembrando que o nosso... Agora sim, pô, você pode dizer o seu... Depois que eu começo a falar, pô. Lembrando aqui, para o nosso ouvinte que não conhece o nosso querido Matheus Veloso, o mesmo... disse que na temporada 14-15, a final da Champions seria disputada entre Porto e Mônaco. Ah, quase acertei. Que jeito. O Mônaco e o Porto chegaram às quartas de finais, né? Mas, infelizmente, o seu palpite não foi cravado com sucesso. Vamos ver se nessa temporada eu cravo com sucesso o Manchester e Barcelona. Muito polêmico esse Matheus. Acho que não vai não, viu? Falando do jogo... Só queria destacar novamente a vitória do Napoli. Foi uma vitória impressionante, saiu perdendo para o Dinamo Kiev, conseguiu a virada. O gigante Dinamo de Kiev. Você sabe quem fez os gols, Matheus Veloso, foi nessa partida? Foi o Milik. Eu não sei pronunciar o nome. Tá certo. Milik. Pelo menos aí reforça essa temporada, veio para substituir o Higuaín. Muito bem. um jogador que já chamou a responsabilidade pra tranquilizar a torcida do Napoli, que não vai sentir falta do Higuaín, né? No FIFA tem um potencial bom. Tem, é verdade. Vamos ver na vida real. Vamos dar uma analisada. É, a gente sabe que temos muitos candidatos a títulos da Champions League, mas se fosse pra cravar três grandes candidatos, quem seriam? Barça, Real e Bayern de Munique, como sempre. Barça, Bayern de Munique e Napoli. Estamos aqui com o nosso comediante. Clubista. O cara é clubista. Não, e você, Felipe Kobayashi? Eu fico junto com o Juanel aqui. Então é Barça, Real Madrid e Bayern de Munique. Nenhuma grande surpresa, João? Ah, não tem muito do que fugir. Barça... Assim, talvez, talvez Juventus ainda. E o Manchester City? Que tanto o Matheus Veloso... Olha, eu acho que pode até surpreender, viu? E o Atlético Madrid também corre por fora, mas assim... esses três a gente vai cravar por muito tempo, a não ser que aconteça uma catástrofe. Meu Deus. Uma catástrofe, mas eu acho que não foge muito disso. O Atlético Madrid, a Juventus e o Manchester City, pra mim, correm por fora, mas cravar são, zebras, são, né? São esses três mesmo. Eu acho que o Manchester City vai fazer a melhor campanha da história nessa temporada. Ô, louco. Chegar na semifinal. E vocês preveem alguma grande zebra pra fase de grupos? Bom, pra zebra. Fase de grupos. Zebra é complicado, hein, cara. Porque grande zebra na fase de grupos é muito difícil. É muito difícil. É. Geralmente é sempre são os melhores as melhores equipes se classificam. Pode falar, então, isso. Pode ficar à vontade. Eu achei os grupos, né, desse ano que não teve nenhum, assim, um grupo da morte que vá tirar alguém muito, muito grande, como teve. O ano que o Liverpool ficou fora, que caiu no grupo do Real Madrid, acho que foi 2014-2015. E esse ano tem muito. Dos grupos considerados da morte, os times são muito parelhos. Então, qualquer um que passar não vai ter nenhum prejuízo técnico nem nada. E os times como o Real Madrid e o Borussia, Dortmund, Barcelona, Manchester City, caíram num grupo que eles devem passar, né? Não tem nenhum assim que vai ficar de fora, né? Exatamente. Eu acho que o grupo que pode surpreender com um time nas oitavas é o Bayer Leverkusen, Mônaco e Tottenham e CSKA. São times praticamente do mesmo nível, então não dá pra dizer, não dá pra cravar quem vai passar. E o nosso glorioso Leicester? O que esperar do Leicester para a continuidade da Liga dos Campeões? Leicester da massa. Acho que não continua na Liga dos Campeões. Particularmente, Leicester começou muito mal o campeonato inglês. Eu acho que aquela boa fase... Ficou em 2015. Ficou 2015. Eles escreveram o nome deles na história. Mas o grupo do Leicester não é lá muito difícil. Tem o Porto como maior adversário. Sim. O Clube Brugge. Isso. Da Bélgica. O outro... É o Copenhagen. Eu acho que se o Leicester não passar, pelo menos em segundo aí, é uma decepção, né? Eu acho que passa Copenhagen e... Copenhagen? Será, Matheus? É o meu palpite. Eu acho que é acessível ao Leicester às oitavas de final. É acessível, mas acredito eu que não passe. O time contratou. Dizer que vai Porto e Leicester. O time trouxe peças de importantes, como meio-campo, um africano. Meio-campista, quem? É o... Não é o Mendy? Só um minutinho. Mendy? É esse mesmo, João Luiz, muito bem. Para substituir o nosso querido. Kanté. Kanté, é isso mesmo. Que foi parecido ao Chelsea. São jogadores promissores, cara. Então eu acho que tem tudo. Então tem chance de passar. E o Musa também, né? Isso, o Musa também. O Cássio conhece bastante, João? Esse no FIFA, esse corre, viu? E o Cássio conhece bastante, né? Não entendi a piada. Musa. Cássio? Tudo bem, ó. Explica a piada para o nosso querido ouvinte. Acho que não cabe aqui. Eu confundi o nome do jogador, o Moses com o Musa, pra gente deixar bem claro. Jesus! Pra gente deixar bem claro, houve uma confusão, mas já consertamos aqui. Moses continua no Chelsea. Exatamente, nada que atrapalhar. Quer dizer, no Chelsea não, né? Ele vive rodando pro Chelsea. Agora, no momento, está no Chelsea. Ele tá no Chelsea? Está no Chelsea. Que orgulho, né? Finalmente. Jogou o último jogo. Bom, e para complemento da rodada na semana que vem, temos Real Madrid, que é o atual campeão, contra o Sporting. Vai perder, certeza. O Cristiano Ronaldo vai, não vai é amanhã voltar a casa? Jogos? Não, vai voltar na casa. Próxima semana. Não tem, amanhã não tem jogo da Na verdade é assim, amanhã, quarta-feira, 14 de setembro, teremos Tottenham Mônaco, Clube Brugge, Leicester, Legia Varsóvia, Borussia Dortmund, Porto e Copenhagen, Real Madrid Sporting, Juventus e Sevilha, jogaço, Lyon e Dinamo Zagreb, e Bayer Leverkusen e CSKA. Em relação a Real Madrid e Sport em Lisboa, Cristiano Ronaldo vai visitar, vai voltar pra casa, vai... Pelo amor de Deus, né? Quem é Cristiano Ronaldo perto de Elias e André É verdade, realmente. É, eu acho que o Elias deve ser banco, né? O Elias. O André não duvido que seja titular, viu? Na última rodada do Campeonato Português, o Elias foi titular. Ah, o Elias foi? É, porque o André, ele foi contratado para suprir a ausência, né, de atacantes, né? E o Sporting vendeu. Do Barcos, né? É, o Barcos foi emprestado para um time da Argentina. Pro Vélez, não, se eu não me engano. Não, foi o Vélez. É, o outro também, o colombiano, o Gutierrez, foi emprestado pro Rosário Central, então eles precisavam de atacante. E não duvido que pelo menos ele entre e teremos um embate entre André e Cristiano Ronaldo. Exatamente. Acho que o André leva melhor. É óbvio quem ganha, né, gente? É óbvio que é o André. É. Bom, amanhã falaremos muito mais da continuidade da Liga dos Campeões. Agora vamos mudar um pouco de esportes, vamos falar de NFL. Pode mandar, Rio Mel, joga pro alto e reza! Ontem tivemos dois jogos da NFL e Felipe Kobayashi dirá como foi esse dia de NFL. Bom, primeiramente, se você me permite, eu vou comentar um pouquinho os resultados das rodadas e deixar um pouco o pessoal inteirado. É, porque ocorreu no domingo, né? Exatamente. Grande parte da rodada. Não pudemos, né, comentar. Então, na quinta-feira já da semana passada, teve o Carolina Panthers e Denver Broncos, que marcou o revanche do Super Bowl 50. E, querendo ou não, o Denver conseguiu de novo ganhar do Carolina Panthers, de 21 a 20, uma grande estreia do nosso quarterback novo, que é o Seaman, e eu acho que tem tudo para dar certo nesse futuro. Então, aí também tivemos no domingo, dia 11 de setembro, Tampa Bay contra Atlanta Falcons. Errei aqui, desculpa, gente. Que marcou aqui uma grande polêmica, que o quarterback Matt Ryan, ele saiu de campo muito nervoso e avisou que esse time não tem mais jeito. Então já deixou um clima nos vestiários muito pesado. Agora também teve, no mesmo domingo, teve Buffalo Bills e Baltimore Ravens, que acabou 13-7 pro Baltimore Ravens, ganhando em casa. Buffalo Bill. Exatamente. Essa é das antigas, hein? Você chegou a ver esse jogo, Matheus? Eu não tive a oportunidade de assistir, mas era uma vitória esperada do Baltimore. Acho que tem um time superior ao do Bills. E conseguiu uma vitória, de certo modo, boa. Exatamente, foi 13-7 e eu destacaria que as duas defesas estão jogando muito bem. Tanto é que, né, erraram até um extra point. Indo pra Houston, tivemos Chicago Bears e Houston Texans, que o Houston ganhou de 23-14. Esse jogo também marcou a volta do J.J. Watt, aquele monstro sagrado de Texas. Que homem. Que homem, demais, realmente. Demais. E assim, foi um jogo que o nosso queridíssimo quarterback do Chicago Bears, que eu esqueci o nome, que é o... Ah, é o Jay Cutler, desculpa. Ele conseguiu fazer tudo de errado, errou muitas bolas, completou pouquíssimos passes e entregou a vitória. Um jogo pra se esquecer. Com certeza, Ronel. E também já na Califórnia tivemos Jacksonville Jaguars contra Green Bay Packers, no qual o Green Bay Packers ganhou fora de casa por 27-23, com um lance maravilhoso do Aaron Rodgers, lançando totalmente desequilibrado para a end zone. E não tem o que falar desse cara. O que você acha do Aaron Rodgers? Aaron Rodgers é um dos maiores quarterbacks da atualidade, indiscutível. Pode levar o Packers muito longe na temporada desse ano. Temporada. Eu diria até que ele é o principal jogador e que vai fazer muito barulho. E eu venho dizendo, Jacksonville Jaguars endureceu muito o jogo contra a Green Bay e pra mim vai ser uma zebra muito grande. Eu acredito que eles conseguem chegar na pós-temporada e vão com tudo. Não sei se ainda tem possibilidade de ganhar alguma coisa, mas eu acredito que vão longe essa temporada. Nosso amigo Guilherme de Fentalho ficou feliz com o resultado. Exatamente, do jogo, né? Torcedor assíduo, diria eu. Assíduo. E Felipe, quais são os grandes candidatos a título nessa temporada da NFL? Eu acho que não vai fugir muito daquilo que a gente sempre prevê, de ter New England Patriots, Green Bay Packers, também Panthers, os Panthers também, tem chance. Denver Broncos, e eu apontaria também um quezinho ali a mais do Pittsburgh Steelers, que ontem estreou também muito bem, ganhou de 38-16 contra o Washington Redskins, e tem tudo para fazer uma temporada brilhante. Portanto, não haverá surpresas, Felipe? Eu acredito que não, porque NFL, para haver surpresas, eu acho que depende muito dos anos e do decorrer desses anos, então eu acho que daqui uns 4 anos, aí sim a gente vai conseguir ter uma noção de quem serão os novos tops. Melhores jogos, tops. Em relação às promessas? Então, tivemos muitas estreias também esse final de semana. E eu acredito que o Dallas Cowboys com o Ezekiel Elliott vai ter muitas chances de não título, mas ficar com uma campanha positiva, pelo menos. Porque ele correu para muitas jardas, acho que anotou um touchdown, se eu não me engano. E estreou com tudo já. Eu acredito que ele vai ser um dos rookies, um dos iniciantes, muito com um futuro muito brilhante. Que bom. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Antes do Matheus completar, eu só quero saber, terá algum grande jogo na próxima rodada? Na próxima rodada, deixe-me ver. Tudo bem. Enquanto isso, o Matheus completa o... Eu só queria questionar se o Cowboys se mantiver no nível, pode nos próximos 3, 4 anos, como você disse, estar entre os grandes times que... candidatos ao Super Bowl. Eu não sei, porque assim, no momento eles praticamente não têm quarterback. Eles estão jogando basicamente na raça com o QB reserva, porque o Tony Romo novamente se machucou. Então eu acredito que daqui a uns 4 anos vai continuar a mesma coisa, se não, só se eles conseguirem um quarterback muito bom. Sente muito a falta do Romo, que sim, só se machuca. Que ele é um azarado, vamos falar real. Ou né? É um chinelinho. Talvez, fica aí a reflexão. Fica no ar. Então, Luiz, te respondendo, eu acho que na semana 2, no domingo, 18 de setembro, teremos New Orleans Saints e New York Giants. Que coloca... É um jogo entre favoritos ao título? Não favoritos, só que são jogos interessantes, porque pelo lado do New York Giants temos o nosso queridíssimo Odell Beckham Jr., que é um espetáculo à parte. O que ele faz é impossível. Você tem alguma coisa a falar do nosso Odell? Não, do Odell eu prefiro não comentar, ainda mais antes desse próximo jogo. Outro glorioso coitado time de New Orleans. Coitado do Brees, joga sozinho. Se naquilo. Perdeu pro Raiders, não deve ser muito diferente contra o Giants. Ah, Matheus, eu não sei. Eu ainda acredito no Saints. Ah, eu perdi as esperanças no Saints. Tem mas muita continuo, água pra rolar ainda, né, Matheus? Mas continuo apoiando o time. O Drew Brees é um cara excepcional. Não tenho o que falar dele. Levou o time pro grande Super Bowl há alguns anos. Mas eu acho que ele tá praticamente sozinho no time. Só tem o Ingram que pode fazer alguma coisa ali no ataque. Ele realmente, contra o Oakland, realmente jogou bem. Mas a defesa, como o resultado do jogo contra o Raiders mostra, não tá muito bem. Foi 35 a 34 para o Raiders. E a defesa tá horrenda, diria. Se arrumar a defesa, pode buscar áreas melhores no futuro. Mas, por enquanto, acho que deve perder para o Giants, né? Na próxima rodada. Então, além desse jogo, eu acho que Cincinnati Bengals e Pittsburgh Steelers também vai ser muito interessante, porque, como eu havia dito, o Pittsburgh tá ascendendo muito e vai enfrentar uma defesa até que boa. Então vai ser muito legal de ver esse embate. Eu acho que o último jogo... Não, tem mais dois jogos muito importantes, eu acho. Não, que pode seria... dizer, por favor. Posso, por favor. Então. Para o nosso fã de esportes. Então, acho que Indianapolis Colts contra Denver Broncos também vai ser muito bom, porque Andrew Luck voltou com tudo, já lançou para... Não lembro quantas jardas, mas lançou para... para alguns touchdowns, também me falhou aqui a memória. E vai enfrentar uma grande defesa, que é a de Denver, que já vem se mostrado muito importante desde o ano passado. E agora, também contra os Panthers na primeira rodada, também jogou muito bem. Como vem o Broncos sem o grandíssimo quarterbacker Peyton Manning? Então, essa é uma questão muito delicada, porque para substituir o Manning não pode ser qualquer um. E, infelizmente, quem o quarterback titular agora de Denver Broncos seria o Seaman. E ele é um garoto, é um jovem ainda que tem que aprender muita coisa. Então, aguardem os próximos capítulos para saber como vai ser essa substituição do Manning. Tem potencial, mas não sei. Manning é Manning. Exato. O que suco vai ferver, né? Tá bom. Vai ferver, vai ferver, vai ferver. Vai ferver. Vai ferver. Tá demorando ainda. Exato. Bom, dando continuidade aqui, antes de finalizarmos com o programa, vamos falar de Paralimpíadas. Bom, o nosso atleta Daniel Dias, atleta mackenzista, segue fazendo história e conquista sua quinta medalha de ouro. Não, perdão, sua quinta medalha e a segunda de ouro em 5 dias. Meu é um Deus. Grande fenômeno do esporte brasileiro, não é só do para. É o Michael Phelps brasileiro. Roubou a minha fala, Matheus. É um tubarão, diria eu diria também. Que Michael Phelps é o Daniel Dias americano. Concordo. Ousado. Ousado. Mas concordo. Dá pra interpretar desse jeito. Daniel Dias é um excelente atleta, muito dedicado. Não é à toa que tá conseguindo esses resultados maravilhosos na no Rio de Janeiro. E ele ainda que nada para mais dois revezamentos e duas provas individuais. Ou seja, poderemos ter 9 medalhas de Daniel Dias nessa edição de Paralimpíada. Falando, eu não me recordo de uma Olimpíada que o Phelps ganhou esse número de medalhas. Ah, então, óbvio que não. Vamos ver. Exatamente. Diga, Juan. Falando em Paralimpíadas, hoje pela manhã tivemos o salto em distância, né? Com o Matheus Evangelista, que quebrou o recorde mundial por 24 centímetros, mas mesmo assim não foi suficiente para garantir o ouro. Um chinês, o Sheng Guangshu, depois do Matheus saltar, conseguiu saltar mais distante ainda e conseguiu roubar o nosso ouro. Mas mesmo assim, o Brasil vem fazendo uma bela campanha nas Paralimpíadas, né? Somos quinto colocado. Exatamente. Com 10 medalhas de ouro. E essa é a meta do Comitê Paralímpico, que é ficar em quinto lugar no quadro de medalhas. E o Brasil já bateu o recorde, mesmo antes do final das Paralimpíadas. O recorde de medalhas foi ultrapassado em relação à última Olimpíada. Então, teremos mais 5 dias de Paralimpíada e com grandes possibilidades ainda de conquistar novas medalhas. Eu gostaria de perguntar ao glorioso Luiz se eu poderia fazer meu merchandising aqui. Olá. É do Mackenzie? É do Mackenzie. Então pode fazer. É, você que quer acompanhar as Paralimpíadas, acompanhe pelo Twitter da redação virtual, @esportesrv, Editoria de Esportes fazendo um excelente trabalho, cobrindo a Paralimpíada, cobriu as Olimpíadas muito bem, não deixe de acompanhar. Exatamente, você não pode deixar de acompanhar, portanto, as Paralimpíadas no site da redação virtual. É, twitter.com/esportesrv, confira também o site redaçãovirtual.mackenzie.br. Redação.mackenzie.br. Meu Deus, saiu. Hoje o dia. Redação Virtual Mackenzie no Facebook. Redação Virtual. Hoje o Brasil foi um dia repleto de medalhas. Também tivemos medalhas nos 100 metros rasos com o Edson Pinheiro. Um cara que tem uma história incrível, tem paralisia cerebral, saiu do Seringal, lá no interior do estádio do Acre, do estado do Acre, conseguiu ganhar a medalha de bronze nos 100 metros rasos. Exatamente, e essas histórias com certeza nos inspiram muito, são histórias de vida. Antes de terminarmos aqui, só vou dar um adendo. Há pouco, André e Felipe fazem dobradinha com prata e bronze na natação, nos 100 metros livre. E 6 horas após o ouro, Gustavo Henrique avança para a final dos 400 metros. E por último aqui, eliminada da espada, Giovanni mantém cabeça erguida e diz: a luta continua. E com esta frase, damos final aqui ao nosso Arquibancada Mac. Quero agradecer ao meu comentarista Felipe Kobayashi. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação e uma boa noite. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, bancada. Obrigado, Flavão. E até mais. Muito obrigado, Juan, e uma boa noite. Obrigado, meus queridos amigos. Uma boa noite. Matheus Veloso, uma boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Luiz. Boa noite, querido ouvinte. Espero que você tenha gostado do programa. Boa noite, Flávio Rangel. Boa noite, bancada. Obrigado, bancada. Boa noite. Valeu, Luiz. É nóis. Muito obrigado. E agradecendo ao nosso participante Bruno. Boa noite, Bruno. E muito obrigado pela participação. A primeira de muitas. Boa noite a todos. E muito obrigado pelo convite. Até a próxima. E nossos agradecimentos gerais, é claro, ao nosso sonoplasta Flávio Rangel. E com isso eu me despeço. Uma boa noite. Rádio Mackenzie.